se casar. Bota pó e tira pó, e quanto mais ela se pinta, mais fica uma cara só. Canta caju e castanha na onda da maré cheia. Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia. Dizem que a mulher bonita é quem anima uma festa. Mulher bonita onde passa é limpo, rasta e arresta. Mas se tiver mulher feia, sinal que a festa não presta. Dizem que a mulher feia quando ela é ciumenta. Se seu marido é bonito e ela não lhe sustenta, quando ela sai com ele dá coisa que nem jumenta. Canta caju e castanha na onda da maré cheia. Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia. Dizem que a mulher bonita tem um olhar atraente, tem um cheiro da maçã, tem um sorriso inocente, e com isso ela consegue amansar qualquer valente. Dizem que a mulher feia tem medo de abandono, rompe igualmente uma porca quando ela pega no sono. Que mulher feia e jumento, só quem procura é o dono. Canta caju e castanha na onda da maré cheia. Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia. Dizem que a mulher bonita faz o homem virar brasa, faz o homem enlouquecer, faz o homem criar asa, se esquecer dos seus pais, da feia que tem em casa. Dizem que a mulher feia quando está enciumada começa quebrando os pratos, em tudo dando porrada, e às vezes mata o marido dormindo de madrugada. Canta caju e castanha na onda da maré cheia. Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia. Dizem que a mulher bonita quando arruma um namorado ou é filho de prefeito ou filho de deputado, e ganha logo um presente e um carro novo importado. Dizem que a mulher feia se dana pra gafieira, enrosca no relabucho, por lá passa a noite inteira, termina se amarrando com pobre pé de poeira. Canta caju e castanha na onda da maré cheia. Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia. Canta caju e castanha na onda da maré cheia. E cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia. Canta caju e castanha na onda da maré cheia. Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia. Canta caju e castanha na onda da maré cheia. Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia. Canta caju e castanha na onda da maré cheia. Oi, Nova! 104,9, a sua rádio. Nova Rio de Contas FM. Informe Nova Rio de Contas FM. Mais cidadania, saúde e educação. Você sabe o que é dengue? É uma virose que é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a zika e a chikungunya. Ouça algumas medidas para combater o criadouro do mosquito. Não acumular materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tampar a caixa d'água, poços, latões e filtros. Com essas e outras simples medidas, podemos evitar os criadouros do mosquito. Informe Nova Rio de Contas FM. Mais cidadania, saúde e educação. Ouça a seguir as empresas parceiras que apoiam a Nova Rio de Contas FM. O projeto da Associação Comunitária Ideias e Ações dos Nativos de Rio de Contas. A visão nos proporciona memórias inesquecíveis. Previna-se. Cuide da sua visão. Doutora Thaís Gutenberg, médica oftalmologista e especialista em retina. Realiza consulta, cirurgias, mapeamento de retina, teste do olhinho, ultrassonografia ocular, check-up para glaucoma, biometria ocular e retinografia colorida. Atendimento na Clínica da Criança todas as segundas, quartas e sextas-feiras e na Clínica Santa Rita todas as terças, quintas e sábados. Agende uma consulta 99825-3812 ou 99865-9466. Cal Foto e Vídeo. Registre com qualidade. Aniversários, casamentos, ensaios e festas em geral. Produção de documentários, videoclipes, comerciais para TV, rádio e web. Criação de spots comerciais, jingles e músicas. WhatsApp 77 99942 7026 ou 77 98110 8554. Rio de Contas, Bahia. Se só assim ele já incomoda, imagine se ele te passar doenças. O Aedes aegypti transmite dengue, febre, chikungunya e zika vírus. Evite água parada. Nova Rio de Contas FM. Mais cidadania, saúde e educação. Nova Rio de Contas FM. Pensou em abusar do bom gosto e da qualidade na hora de deixar a sua casa muito mais bonita? Com certeza você pensou na Mapec Móveis. Além de profissionais capacitados para atender seus clientes, a Mapec é o nome forte em móveis, sofás, eletrodomésticos, colchões e muito mais. Tudo com os melhores preços, a entrega mais rápida e as melhores condições de pagamento da região. Na hora de dar um grau legal no visual da sua casa, prefira produtos Mapec Móveis, pois só aqui você tem a certeza de um bom negócio. Visite-nos na Avenida Doutor Eduardo Edilson Ponte 125, em frente à Caixa Econômica Federal, em Livramento. Telefones 77-3444-2172. WhatsApp 999-64-6705. Atenção, atenção! A Central das Carnes tem ofertas para lá de especial para quem quer economizar de verdade. Carne de primeira a partir de R$29,99 o quilo. Frango congelado, somente R$9,89 o quilo. Tapioca fresca, Casa da Roda, R$4,19 o quilo. Açúcar cristal, R$3,49 o quilo. Feijão pra mim, R$2,99 o quilo. Arroz Dalon parboilizado, R$4,39 o quilo. Biscoito Vitarella tostadinha, 350 gramas, R$3,49. Cerveja Heineken de 330 ml, R$5,79. Detergente Zab 500 ml, R$1,39. Não perca tempo, corra para a Central das Carnes. Estamos localizados na Avenida Doutor Nelson Leal, 491, no centro da cidade de Livramento, Bahia. Central das Carnes, pode vir sem mistério. Central das Carnes, pode crer, trazendo o melhor pra você. A Panificadora Reis está em Rio de Contas há mais de 40 anos, servindo o nosso tradicional pão de cada dia. Fabricamos pães, bolos, biscoitos e massas em geral. Pães integrais de ótima qualidade. Panificadora Reis, atendendo na Rua Barão de Macaúbas, em frente à Agência dos Correios. Telefone 3475-2153. Dário Reis agradece a preferência. Vem aí mais um programa sucesso. É hora de animar a sua manhã. Manhã Total. Aqui você tem música, informação e a sua participação no ar. Manhã Total. 7:36. Chama! Ser humano. Chegou pra mim uma mensagem dizendo: meu amor, tô com saudade. O problema é que chegou pra mim e pra metade da cidade. Já saquei a sua malandragem, bateu carência e você joga a isca. A sua agenda é uma ilusão coletiva. Esse seu oi, bebê, quero te ver. Eu sei que você copia e cola sua lista de transmissão. Desculpa, mas comigo não rola. Esse seu oi, bebê, quero te ver. Eu sei que você copia e cola sua lista de transmissão. Desculpa, mas comigo não rola. Chegou pra mim uma mensagem dizendo: meu amor, tô com saudade. O problema é que chegou pra mim e pra metade da cidade. Já saquei a sua malandragem, bateu carência e você joga a isca. A sua agenda é uma ilusão coletiva. Esse seu oi, bebê, quero te ver. Eu sei que você copia e cola sua lista de transmissão. Desculpa, mas comigo não rola. Esse seu oi, bebê, quero te ver. Eu sei que você copia e cola sua lista de transmissão. Desculpa, mas comigo não rola. Esse seu oi, bebê, quero te ver. Eu sei que você copia e cola sua lista de transmissão. Desculpa, mas comigo não rola. Esse seu oi, bebê, quero te ver. Eu sei que você copia e cola sua lista de transmissão. Desculpa, mas comigo não rola. Bom dia. Hoje é a nossa primeira noite. De possuí-la tenho desejos. Nos entregamos um para o outro, perdidamente no mar de beijos. Tranque a porta, quebre o relógio, para esquecermos de ver as horas. Atire a chave pela janela, esqueça o mundo que está lá fora. Deixe acesa a luz do quarto, porque eu quero te ver assim, com a alma deusa aberta e despida, que Deus do céu mandou pra mim. Quero que a aurora nos surpreenda, o mesmo abraço inicial, íntimas roupas no chão caídas, numa desordem de amor. A luz do quarto, porque eu quero te ver assim, com a alma deusa bela e despida, que Deus do céu mandou pra mim. Quero que a aurora nos surpreenda, no mesmo abraço inicial, íntimas roupas no chão caídas, numa desordem de amor. Manhã Total. Deitei junto com ela numa cama de capim. O céu foi testemunha que ela se entregou pra mim. A lua nos olhava, chegou mesmo a nos tocar. Sentindo o cheiro dela, só um Deus pra não pecar. Meu corpo transpirava, de repente era manhã. Dois corpos tão ardentes, com frescor de hortelã. A brisa que passava se fazia de lençol. Fiquei fisgado nela como um peixe no anzol. Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela. O sol era uma janela aberta pro paraíso. Meu sonho seria pra sempre a realidade, o encontro da felicidade que eu tanto preciso. Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela. O sol era uma janela aberta pro paraíso. Meu sonho seria pra sempre a realidade, o encontro da felicidade que eu tanto preciso. Transpirava, de repente era manhã. Dois corpos tão ardentes, com frescor de hortelã. brisa que passava se fazia de lençol. Fiquei fisgado nela como um peixe no anzol. Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela. O sol era uma janela aberta pro paraíso. Meu sonho seria pra sempre a realidade, o encontro da felicidade que eu tanto preciso. Se o tempo pudesse parar, era só eu e ela. O sol era uma janela aberta pro paraíso. Meu sonho seria pra sempre a realidade, o encontro da felicidade que eu tanto preciso. A sua rádio, a sua rádio 104,9. Depois que ela foi embora, para mim tudo acabou. Sinto falta de carinho, sinto falta de amor. Quando entro no meu quarto, mais aumenta a minha dor. Vejo as coisinhas dela do jeito que ela deixou. Abro o guarda-roupa, vejo a blusa amarela. Choro de saudade dos carinhos dela. Abro o guarda-roupa, vejo a blusa amarela. Choro de saudade dos carinhos dela. Quando a gente ama e fica separado, qualquer coisinha à toa deixa a gente amargurado. Já não sei quantas noites amanheço acordado, sofrendo desse jeito, vou morrer apaixonado. Abro o guarda-roupa, vejo a blusa amarela, choro de saudade os carinhos dela. Abro o guarda-roupa, vejo as roupinhas dela penduradas no roupeiro. A cama está vazia, está sobrando um travesseiro. Lençol amarrotado, bitucas no cinzeiro. É a maior testemunha do meu triste desespero. Arroba da roupa, deixa a blusa amarela. Choro de saudade dos carinhos. Cocada, rala, rala, rala, rala, bota a nega pra gemer na raladinha. Ai, eu e eu tô doidinha por você. Bota, bota, bota, bota, bota a nega pra gemer. Ai, eu e eu assim, tô doidinha por você. Rala o coco, rala a coxa, bota a nega pra gemer. Ai, eu e eu tô doidinha por você. E bota, bota, bota a nega pra gemer. Ai, vai, tô doidinha por você. Ô, negócio bom danado, para tô em bota. Uhul!

Rádio Nova Rio de Contas FM, 104,9. Mercado São Pedro agora com novos horários de atendimento de segunda a sábado e aos domingos. De segunda a sábado, das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 18 horas. E aos domingos, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Faça suas compras no Mercado São Pedro. Bom atendimento, variedade e os melhores preços da cidade. Recebemos cartão alimentação e de crédito. Entregamos em domicílio. Rua Doutor Basílio Rocha, antiga Rua da Pousada. Telefone 77-3475-2396. Tião e Gardênia agradecem a preferência. Comercial Nenei. Vendemos brita, areia fina ou grossa por metro ou caçamba fechada. Dispomos de blocos, telhas e madeiramento completo para a sua construção. Estacas de eucalipto tratado, tubos, conexões, mangueiras e adubação completa para sua produção agrícola. Atendemos no Largo do Rosário, número 151. Celular WhatsApp 77981048935. Rio de Contas, Bahia. CYS652. Rádio Nova Rio de Contas FM, modulando na frequência 104,9 MHz. Rua Rúbia Martins Luz da Silva, número 29, bairro Sossego, Rio de Contas, Bahia. O sucesso está de volta na Nova Rio de Contas FM. 8 e 5. Essa canção aqui já é sucesso, meu patrão. Eu já tô empenando, cara. Bate na janela, eu me lembro de nós dois aqui. Ouço agora aquela música velha que você cantou um dia pra mim. Você foi para um país distante, li agora o seu cartão postal. Sua foto na estante, eu te vejo ano que vem. Carnaval, oh,

é só confiar. Olha, eu sei de todos os seus medos, mas eu quero transformar em desejos. Por favor, deixa eu tentar. Figurinha com nossas fotos, tela de bloqueio já é meu foco. Por nós dois eu quero lutar. Deixa eu te dar amor e o meu carinho. Segura na minha mão, cê não tá sozinho. Que tá um TikTok, meu amorzinho. É ciumento sim, mas é meu lovezinho. Cê me faz tão grande amor, tá tudo bem. Insegurança quase todo mundo tem. Não fica com medo, vou te acalmar. Segura na minha mão, é só confiar. Olha, eu sei de todos os seus medos, mas eu quero transformar em desejos. Por favor, deixa eu tentar. Figurinha com nossas fotos, tela de bloqueio já é meu foco. Por nós dois eu quero lutar. Deixa eu te dar amor e o meu carinho. Segura na minha mão, cê não tá sozinho. Que dá um TikTok, meu amorzinho. É ciumento sim, mas é meu lovezinho. Você não tá sozinha, yeah. Que dá um TikTok, meu amorzinho.